Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Por quê? Porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Por quê? Porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Meu bem, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem, meu bem, meu bem. Não chore mais, meu bem. Obrigada.